Panorama Agrícola para 11 de abril de 2011, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagre. Olá, amigo ouvinte, saudações da equipe do Panorama Agrícola. Nós estamos abrindo o programa de segunda-feira, 11 de abril, noite de lua crescente. Quando sai a primeira cantiga. Nos trabalhos técnicos, hoje está o Eduardo Maier e também o Márcio Peixe. O ditado desta segunda é: mesmo frágil, a roseira enfrenta o outono e o inverno. No Panorama Agrícola de hoje, você confere a dica de Simone Barrin, receita de suco verde. E fique ligado no Espaço da Mulher, produtor rural vai aprender hoje sobre o tabagismo. Uma dica que pode mudar o seu dia. Pegue papel e caneta. Conforme prometido, trouxe para você a receita do suco verde, indicado pela nutricionista Nilda Figueiredo. Junte um pires de brócolis ou espinafre, um pires de couve, um pires de alface, 4 kiwis, um ramo de alecrim e um ramo de hortelã. Bata no liquidificador, coe e complete com suco de laranja natural ou suco de limão diluído em água até completar 2 litros. Este suco tem ação revitalizante sobre as células e plexos nervosos, promovem harmonia e bem-estar. Confira amanhã a receita do suco de cor laranja. Simone Barrin para o Panorama Agrícola. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. O Panorama Agrícola conversa hoje com a médica Tânia Cavalcante, da Divisão de Controle do Tabagismo do Instituto Nacional do Câncer, que está em Santa Rosa do Sul. Que informações a senhora tem repassado aos produtores envolvidos com a cultura do fumo, doutora Tânia? Nós temos passado a informação de que o Brasil é parte de um tratado internacional que visa reduzir o consumo de produtos de tabaco, reduzir o tabagismo, para, com isso, reduzir as doenças e mortes causadas pelo tabagismo. E, além disso, são 173 países que vêm trabalhando também nessa direção de reduzir o consumo de produtos de tabaco, ou seja, reduzir também o tabagismo e as doenças causadas pelo tabagismo. E esse tratado ele está evoluindo rapidamente. Nós já temos, no caso do Brasil, uma redução bastante significativa do número de fumantes. Em 1989, nós tínhamos 32% da população acima de 15 anos era fumante e caiu para 17% em 2008. E muitos países já vêm também tendo essa redução com as ações que vêm sendo adotadas, porque eles ratificaram a Convenção Quadro para Controle do Tabaco, que é esse tratado internacional. E esse tratado, ele também prevê a busca de alternativas à produção do fumo para aquelas pessoas que plantam fumo, porque a Convenção ela entende que com essa redução global que se pretende alcançar com o tratado e que já vem dando sinais de que já há redução de consumo, é importante que se busque alternativas para o elo mais frágil da cadeia produtiva do fumo, que é o fumicultor. Principalmente porque hoje, aqui no Brasil, 85% da produção do fumo ela é exportada. E, nesse sentido, o Brasil precisa se apressar para que se busque mecanismos de apoio para diversificar a produção nas áreas que hoje plantam fumo, porque a maior parte dessas famílias elas plantam apenas fumo, muitas vezes só fumo. Então, elas estão muito vulneráveis do ponto de vista econômico para essa questão da situação mundial que tenderá a reduzir o consumo de tabaco. Doutora Tânia, além disso, desculpa. Pois não. Doutora Tânia, independente de o produtor ser ou não fumante, só o simples fato de ele lidar com a folha do fumo já é prejudicial? Sim, é justamente esse aspecto que eu ia abordar. É, no artigo 18 da Convenção Quadro, fala também dos aspectos relacionados aos riscos que os trabalhadores da agricultura do fumo correm, eles e suas famílias. É, a gente sabe que, além dos agrotóxicos que são exigidos para que eles usem na lavoura, para que a folha do fumo ela atinja um certo padrão para que seja comprado pelas companhias fumageiras, eles também têm a questão da folha do tabaco, a intoxicação pela nicotina que é liberada pela folha do tabaco durante a colheita. E a nicotina ela não é uma substância que não causa nenhum efeito. Ela é um veneno, ela é usada inclusive como pesticida, né? Como inseticida. Ela foi usada durante muito tempo. E muitas pessoas se intoxicam pela nicotina durante essa fase, tem uma série de sintomas, náuseas, vômitos, tonteiras, dores na barriga, e que acham que é uma coisa mais simples, que foi alguma coisa que comeu, ou que está resfriado ou alguma coisa do tipo, e na verdade eles estão intoxicados pela nicotina. E temos crianças nessa situação, porque as crianças também são envolvidas na lavoura do fumo, porque aquela família não tem como pagar, né, pelo rendimento para pessoas adultas trabalharem, ajudarem nessa fase da colheita. Então, é uma situação grave. Só para você ter uma ideia, a intoxicação pela nicotina ela pode chegar num determinado nível que a pessoa pode ter até problema cardíaco, arritmia. Né? Quantos casos podem ter acontecido desse tipo? E ninguém estava atento, porque os profissionais de saúde eles não estão informados sobre isso, mas felizmente hoje, graças a essa ação nacional, o Ministério da Saúde tem trabalhado com os Centros de Regionais de Saúde do Trabalhador, SERESC. Hoje tivemos aqui o SERESC de Santa Catarina, já está atento para isso, capacitando os profissionais de saúde para que se identifique essa situação e que se evite, previna, e que diagnostique precocemente e trate adequadamente, né? Porque muitas situações passam percebidas, a gente nem sabe do que se trata. E o Ministério da Saúde também colocou esse tipo de situação na lista de vigilância aos agravos da saúde do trabalhador. O Ministério da Saúde fez estudos, inclusive, sobre isso, diagnosticando essa situação, tanto no município de Arapiraca, em Alagoas, quanto no município de Velária, no Rio Grande do Sul, comprovando essa intoxicação, inclusive, por exames laboratoriais. É importante que também esse aspecto da saúde do trabalhador seja considerado nessa perspectiva da Convenção Quadro para Controle do Tabaco e a implementação dessa convenção aqui no Brasil. Doutora Tânia, uma última questão. Qual o peso do cigarro nas estatísticas de câncer no país? Olha, o tabagismo ele é responsável por 30% das mortes por câncer em geral. Quando você considera o câncer de pulmão, que é o tipo de câncer que mais mata homens e o segundo que mais mata mulheres, 90% dos casos de câncer de pulmão são atribuídos ao tabagismo, ou seja, poderiam não existir se as pessoas não fumassem. E hoje, infelizmente, o que a gente vê é que os estados do sul, somente o Rio Grande do Sul em primeiro lugar e Santa Catarina em segundo lugar, são campeões em mortalidade por câncer de pulmão, infelizmente. Uma doença altamente evitável que poderia não acontecer, poderia não estar lotando os leitos do SUS se as pessoas não tivessem começado a fumar e os que começaram deixassem o mais rápido possível. Então, essa é uma das grandes preocupações. Mas já temos assim, evidências importantes no Brasil de que a redução do tabagismo que a gente vem alcançando já se repercutiu em termos de redução da mortalidade por câncer de pulmão no Brasil, entre homens. As mulheres ainda estão crescendo a mortalidade por câncer de pulmão, porque elas começaram a fumar mais tarde do que os homens, de uma maneira geral, e agora o efeito está aparecendo. Mas também temos redução da mortalidade por doenças do coração, os infartos, derrames, já também relacionados a essa redução do tabagismo entre homens e mulheres. E a diminuição também das mortes por asma e enfisema. Então, o Brasil está no caminho certo, e a gente espera que a gente continue a avançar, principalmente evitando que crianças comecem a fumar, experimentem cigarros e comecem a fumar. Um estudo do IBGE de 2009 nos preocupa, porque mostrou que 24,5% dos estudantes entre 13, 15 anos experimentaram cigarro e baixam cigarro para se tornar dependente. Então, a gente precisa trabalhar mais nessa perspectiva e a gente espera que em breve a gente tenha menos crianças experimentando cigarros aqui no Brasil também. Doutora Tânia Cavalcante, da Divisão de Controle de Tabagismo do Instituto Nacional do Câncer. Muito obrigado pela sua entrevista. Nós é que agradecemos, Marlon. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.